Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Muito bem, agora 6 horas, 6 minutos, hoje quarta-feira aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Temos um encontro marcado com o programa Espaço Local, um programa dedicado à cena local de Ubatuba, musical. Para você que acredita no seu som, tem sua banda, então venha se amplificar aqui no nosso programa Espaço Local. Vamos juntos até às 6 da tarde, hoje quarta-feira, 9 de setembro de 2015. Eu sou o Jabrum e acompanho vocês até às 7 horas. Hoje, trazendo pela primeira vez aqui no nosso programa o Jean. Agora vou chamar ele de Jean Praeira, que fica melhor, né? Depois que a gente descobriu que o sobrenome dele veio lá da República Tcheca. É isso aí, hoje o reggae imperando novamente aqui nas ondas do 104.9. Para você entrar em contato com a gente, pode ser via telefone no 3833-5550, pela nossa fanpage no gaivota.fm.br, esteja você onde estiver. Se você preferir, facebook.com/espaço local. Ou facebook.com/gaivota FM. E hoje com o maior prazer recebendo aqui o Jean Praeira e também o Charles Prado. Salve, salve, Jean, como é que Jean tá? Jean Brum, beleza? Tudo obrigado certo. Pelo convite aí. Pô, eu que tenho que agradecer aqui. Antes de mais nada, sua música tem uma excelência de qualidade que eu achei fantástico. Mesmo ali sendo dentro de um estilo que naturalmente não é a minha pegada, mas eu aprendi desde que eu sou pequenininho que quando a música é boa, não importa o estilo. E vocês fazem parte desse hall aí de excelência musical aqui de Ubatuba, viu, cara? Obrigado, já. Parabéns mesmo, seu som já tá rodando aqui desde o início do nosso programa. Nosso programa já vai fazer um ano já. E ainda bem que a gente conseguiu trazer você aqui. Pô, que isso, agradecido mesmo. Seja até o Charles bem, é um dos compositores também aí. Pô, então, fica bem sabendo. Fico isso. Muito feliz quando alguém comenta, pô, tocou na Gaivota lá, Homem Verde, Reggae Ela, Só Você. Isso, tipo, isso mesmo. Até um projeto que tá meio engavetado assim, que eu já tô querendo retomar, porque cada mensagem dessa aí é uma fagulha na fogueira aí do Luau. Isso, aí. Tá certo. E aí, Charles, dá um oi pra galera, aí, tudo galera, bem? Boa noite. Charles Prado. Pessoal que tá ouvindo aí, até que enfim a gente conseguiu chegar aqui. Não, sem dúvida que semana passada a gente tinha marcado, mas aconteceu um imprevisto de última hora. Te desmarcou, mas não tem problema, cara. A rádio tá aqui e é um prazer estar recebendo vocês aqui. Legal, obrigado. É uma outra faceta que eu venho sempre falando com o pessoal que vem participar aqui do nosso programa, que de 5 anos pra cá a cena musical de Ubatuba deu, né, uma fervecida assim para todos os lados. E eu também tava caçando esse lado mais do MPB. Mesmo vocês fazendo reggae, dá para entender que tem um MPB de excelente qualidade ali. É verdade, mas o mecanismo da rádio é muito importante para essa cena também, né, cara? Sim, sem dúvida. É, com certeza vão se somando as forças aí, a Gaivota todos esses anos aí fortalece bastante a cena e agora com esse projeto novo, eu tô só muito... vem ajudar, né? A intenção nossa é ajudar. E no caso de vocês, já tem, né, uma história. Ninguém aqui começou a tocar o instrumento há um ano pra cá, né? Vocês já estão trilhando, já tem um tempo aí, né? Tem histórias pra contar, né? É. Ô Jean, fala um pouco pra gente aí, vou fazer aquela apresentação básica. Quem é o Jean? Tempo que eu era jovem. Você é daqui, como é que... O que foi que fez você começar a ir pra esse lado da música? Fala. Sou daqui, nascido aqui em Ubatuba. Um tempo que eu trampava na Ilha Anchieta, uns mais ou menos 20 anos atrás, assim. Conheci a galera do Tamar, que tinha um tanque do Tamar na Ilha Anchieta. Eu era guia turístico e tinha aquela onda começando, né? Ah, o forró paulista, o forró universitário, não sei o quê. Falei, nossa, o que será essa onda aí? Falei, vamos lá pro Lázaro que tá rolando no quiosque Pica-Pau. Aí eu vi a galera dançando aquele... misturava muito, né, o reggae, a galera aproveitava, sim, dançava um reggae tipo do Maranhão, né, coladinho. Eu falei, meu, quero aprender a dançar isso aí, eu gostei, né. Tava com meus 17, 18 anos. Aí rolou o Patieiro, uma balada que teve aqui, mais pro centro aqui, que foi do Luiz Paloma, mandou um abraço pra ele aí, Luiz Paloma. E a gente começou lá, a tocar por lá, depois disso, né, falei, meu, além de dançar, eu quero fazer um som pra galera dançar. Sim, legal. Tinha no começo 3 triângulos, 5 agogôs, 5 chocalhos. O Miguel Graça fazia um violão. Eu falava, o Renato, que é o irmão do Paloma, falou, vamos chamar o Miguel então, né? Eu falei, vamos chamar o Miguel. No começo eu esperava, a galera tinha uma banda de rock, assim, ensaiar, que eu esperava pra pegar o bumbo pra fazer desabumba. Olha só que na garagem legal. Do Miguel, é. Aí rolava essa onda. Aí com pouco tempo de banda, assim, a gente já tava morando em São Paulo, porque a gente chegou bem nessa onda, assim. O pessoal lá do Canto da Ema, do Remeleixo, na época, já queria empresariar a gente. Com pouco tempo a gente já tava morando lá em São Paulo, assim, foi tipo um susto bem-vindo, né? Sim, legal, pegaram vocês. Eu lembro dessa época que teve um movimento que ficou forregue, isso, né? Essa coisa do forró foi trazendo, né, a cultura nordestina, foi chegando, foi. O pessoal daqui foi gostando e os músicos foram meio que migrando pra esse lado, né? Cresceram várias bandas, eu me lembro. E deu essa miscigenada, né? Que a gente já tinha umas músicas, umas composições, o Miguel no começo mais, e ficou aquele shot regado, o reggae shoteado. Sim, sim. E a gente se deu muito bem por conta disso, né? Tanto que no primeiro CD do Praeira só tem duas regravações, que é o Suel, do Marcelo Dantas, e a Vermelhinha do Centro, do Maverick Viana. O restante, sim, é, sim, composição da galera da época, né? E foi essa onda aí. No começo foi Forró Goró que mudou pra Praeira. E tamo aí. O nome Praeira já tá mais fresco na memória do pessoal, sim, sim, né? Isso pra mim até mesmo. Menos etílico, do movimento, né? Coisa e tal. Falo, não, o Praeira. Eu falei, pô, e cadê a Praeira? Que eu nunca encontro o Praeira. Vamos ver aí. Aí depois que a gente fez esse projeto de trazer o programa, eu falei, peraí, agora vamos pegar também esse outro leque, né, musical que tem aqui. Porque, ó, se for analisar, tem um pessoal muito forte de música instrumental também aqui. Só que ainda tô esperando esse pessoal para vir aqui, para trazer, fazer um som ao vivo. Tem um pessoal forte. A cena rock tem, só do último festival que teve no ano passado, teve mais de 30 bandas inscritas. Então a gente falou, pô, a gente tava achando que tinha no máximo umas 10, 30 bandas de rock and roll. Nossa. Falou, nossa, e daí eu fui pesquisando, andando aqui, vendo ali, daí eu fui vendo outros segmentos. Eu comecei, foi, peraí, tem o Jean também, peraí, vamos trazer o pessoal do reggae, até mesmo essa coisa do forreggae, peraí. Vamos ver. E agora estamos aqui com vocês. É, uma coisa legal que o Jean lembrou é que o Praeira, ele com essa cara do Praeira mesmo, ele foi uma banda que ficou muito tempo no circuito reggae, né? Então eu lembro que a gente fazia shows com toda a galera do reggae e a única banda que levava uma zabumba pro palco, o triângulo, a sanfona, era o Praeira, né? Então a gente fez todos os shows praticamente do circuito reggae em São Paulo, com Leões de Israel, com André Otoshi, Nat Roots, e aí a gente entrava com essa vertente aí. Então, dava pra ver que o Praeira era querido, né? Nesse mundo aí. E, agora falando da cena das bandas em Ubatuba, é muito louco, cara, porque você vai pra Paraty, os caras querem mais bandas de Ubatuba. É, isso mesmo. Você vai pra São José dos Campos, eu tive recentemente em Cunha semana passada, amanhã tem de novo, São Luís, Paraitinga, Caraguá, então eles ficam puxando banda porque eles falam, meu, só Batuba tem banda, cara, de qualidade. Sim, verdade. O pessoal arrebenta, vem pra cá, todo mundo gosta, pede pra voltar. Não, é isso mesmo. O pessoal tá subindo a serra bastante as bandas daqui. Recentemente teve o pessoal do Cycle Junk que participou de um festival com mais de 50 bandas concorrendo lá em São Paulo e os rapazes ficaram em quarto lugar. Ou seja, então você vê o nível, né? A qualidade que tá muito boa. Isso que eu falo, desses 5 anos para cá, a cena musical de Ubatuba tá realmente efervescente. Tá brotando de todos os lados. Diz o pessoal que tá começando agora, mas já tá começando com uma pegada já mais responsa, né? Não é simplesmente aquela coisa, vou formar uma banda, vou fazer som aqui em casa. Não, o pessoal tá vendo realmente uma possibilidade de profissionalizar e acreditar na música própria. Até mesmo aqui no circuito de bares, onde tem apresentação, também, quando o cara fala, agora a gente vai tocar uma música nossa, o pessoal já para prestar atenção. Antigamente não, tocar uma música nossa, o mundo já virava as costas, já saía. E isso mudou muito. E, cara, eu só tenho a agradecer, né? Nós aqui da Rádio Gaivota, a gente tá percebendo isso e a gente tá querendo aí, provavelmente, ao longo de daqui uns 2 anos, a gente fazer um festival aqui na cidade. Festival de música mesmo. Ali concorrendo, melhor interpretação, melhor composição, melhor banda. E aí nós vamos mobilizar toda a cena musical. E aí nós vamos. Pô, eu ainda tô bolando aqui pra gente fazer abrir pra todo mundo. Então pode vir o pessoal até do sertanejo, coisa e tal. Porque a música em si, né? Eu não posso falar na música local e ficar só preso em alguns nichos, né? Vamos de música? Bora lá. Pode ser, então, vamos abrir então. Essa você já conhece ao longo da nossa programação, né? No momento Espaço Local, dentro da nossa programação. Vamos com duas do Jean, com Linda Sereia e Onde Você Estiver. Espaço Local. Espaço Local. Sentados na beira da praia, sem ter hora pra voltar, um beijo diante da lua, o testemunho é só o mar. O amor chega sempre em ondas e nos acerta sem a gente esperar. Então por que ficamos separados se o destino veio nos juntar? A energia está no ar, tenho certeza que você vai me amar. A energia está no ar, tenho certeza que você vai me amar. Eu vou estar onde você estiver e vou ficar enquanto você me quiser. Eu vou estar onde você estiver. Amigos na beira da praia, sem ter hora pra voltar. Um beijo diante da lua, por testemunha só o mar. O amor chega sempre em ondas e nos acerta sem a gente esperar. Então por que ficarmos separados se o destino veio nos juntar? A energia está no ar, tenho certeza que você vai me amar. A energia está no ar, tenho certeza que você vai me amar. Espaço Local. Muito bem, agora 6 horas e 22 minutos, programa Espaço Local aqui no 104.9, hoje recebendo o Jean Praera e o Charles Prado, aqui com sonsistas de primeiríssima qualidade, onde você estiver, e Linda Sereia, que você, ouvinte, já conhece do nosso momento Espaço Local. Além do nosso programa, toda quarta-feira, ao longo da nossa programação tem o Momento Espaço Local, e você também já sabe que uma vez por mês a gente sai aqui do estúdio da Rádio Gaivota e vai para o palco do Blues on the Rocks, que é o apoiador cultural aqui do nosso programa. Aquele abraço a toda a equipe do Blues! E aí, Jean, bacana esse som, hein? Fala um pouco aí das como é que é o processo de composição aí. É, agora eu acabei sabendo que até que o Charles é compositor. Escondendo ouro o Charles Prado aí. É, isso aí. Mas como que funciona ali o processo de que nem você acabou de mostrar aqui, uhum, em off pra gente ali, que você começa pelo refrão. É... A gente tava conversando que as suas músicas têm refrões muito fortes, que são fáceis da galera já assimilar e já sair cantando, né? É, essa onda, né? Que às vezes... A Linda Sereia foi uma época que eu tava morando já em São Paulo, assim. Foi meio que querendo encontrar... algo que me fisgasse, que me fizesse voltar pra Ubatuba, assim, né? Sim. Foi meio que... até algumas namoradas aí acham que foi pra alguma delas, mas, entendi. Foi querendo encontrar mesmo assim. E essa onda do refrão, meio que... como se fosse, às vezes até acordando, assim, num sonho, eu pego o violão, já mando ali a letra na harmonia ali, e sai um refrão, e eu fico ali nele, né? Inspiração vem, então, você já pega como se fosse ali. Uma miração, né? Uma mensagem que vem do além, assim, eu fico ali, dando a lapidada. Da maioria das vezes já vem meio que pronto, assim. Solinhos também, até no começo do Gian Cabelloco, eu liguei pro Charles. Charles, eu não sei se eu sonhei, num ensaio você fez uma entrada na música lá, Luz dos Olhos Meus, lá. A gente foi revendo até o MD que eu lembrei aqui, dos MDs da época do quartinho bem louco lá da Vermelhinha do Centro. Aí ele falou, Gian, eu acho que você sonhou aí, cara. Mas tem como você fazer? Ele falou, demorou, faço. Nessa onda aí. Ah, eu acho também ajuda, né? Quando você tem músicos que estão ali meio conectados, né? Então, meio que já capta essa história e acaba sendo a parceria, né? Às vezes você lança ali, dá o primeiro passo na bola e tem mais gente ali para concluir, né? Como é que é essa parte de conclusão, você que também faz música? Eu achava que você fosse apenas instrumentista. Então, de vez em quando vem uma inspiração, assim, não sei de onde. Mas eu não sou aquele cara que fica, eu preciso compor, preciso fazer, né? Às vezes é aquele negócio, você tá andando de bike, tá andando por aí, dirigindo, você para tudo e, ah não, vou começar por aqui, aí ela segue. Isso tem alguma influência do que você vem ouvindo recentemente? Tem gente assim, ah, conforme eu tô ouvindo, ah, gostei da música do fulano de tal, através da música de outra pessoa ajuda também a vir uma inspiração, falar, ah, de repente nesse caminho. Comigo funciona bem sim isso, porque às vezes você nem contempla um determinado tipo de timbre, de som, de mensagem. E quando você ouve aquilo ali, você fala, nossa, podia fazer uma coisa nesse jeito, mas tudo, né, cara? Uma passagem na vida, uma história engraçada, sim, um pé na bunda, é sempre bom. Ah, nessa hora, nessa. Nossa, se tem uma fase que o músico sempre fica bom, é na hora que o cara tomou ali o pezão na bunda, não tem jeito, parece que você encarna, né, a situação. Aí você lembra uma vez que eu tive uma separação também, eu lembro que eu vi um comentário: olha, ele tá até tocando violão melhor agora. Tá tão ali, né? Aquela lamência, aquela lamentação toda, aí você fica. É, você fica um pouco mais suscetível, né? É, sempre rola. Ah, e você falou também do... o entrosamento também é bom, né? Porque você tá tocando bastante tempo, você tá entendendo uma ideia e de repente, da ideia principal. E esse convívio, o tempo que você tá tocando na estrada, trocando ideia, comentando os mesmos assuntos, você acaba complementando a ideia do outro, né? Sim, sim, sim. Então, esse negócio do riffzinho aí foi bem isso mesmo. Ele... Parecia que estava no ar ali e o Jean captou e falou assim: é isso aqui que vai ser. Eu costumo falar que as coisas estão sempre no éter, né? Que a gente fala, ó. Ah, mas eu tive a mesma ideia que você pôs em prática. Às vezes as coisas estão aí, ué, só basta você ter ali, opa, peraí, vou pegar, vou fazer. Eu lembro quando eu comecei com o projeto do programa, agora eu já estou vendo vários outros lugares também, segmentos também, correndo atrás dessa coisa do... da música local e coisa e tal. Eu falei, tá bom. Ah, mas o cara tá copiando essa ideia. Eu falei, não, cara, a ideia tá aí. Agora, se botar ela em prática é uma outra questão, entendeu? E na música tem muito isso. Eu acho que, como você tava falando, quando você tem aí um histórico, você já... Porque, na verdade, essa parceria de vocês já tá durando há quanto tempo, musicalmente falando? 15, não, tem um caso aqui. Eu lembro na época do Patieiro, que até então a nossa intenção na época do Forró Goró, né, 15, 16 anos atrás, era procurar um sanfoneiro, né? Achamos um tiozinho ali, com pé de bode. Aí falamos, vamos chamar o Charles na guitarra, né? O Charles das antigas Lobos da Corte. Lobos da Corte, Charles, procede. Aí o Charles até foi lá, pô, é assim, assim. Eu falei, ah, isso aí não é pra mim, não. Aí chegou um bom tempo, quanto tempo agora? Uns 10, 12 anos atrás, aí ele fez uma turnê forte com Praeira, né? Foi bem assim mesmo. Aquela época, a gente, todo guitarrista é meio bobão, né? O cara começa com a guitarra e já quer ser... Quer ser o band leader, só vai ter solo de guitarra. Aqui, se tocar forró com distorção, nunca vi isso. E é uma das coisas hoje que eu mais gosto de fazer, né? Quando entra uma pegada mais nordestina e você consegue fazer uma mescla assim... Pra mim, para os meus ouvidos, soa muito bem isso, né? E agora também ouvindo bastante outras influências do jazz, né? O Dominguinhos mostrava muito isso, o Tony Horta e... Pô, então, pessoal de responsa. Bom, enfim, tem todo mundo essa fase. E se você for analisar, a música brasileira, ela dá, né, esse espaço da mistura, né? Totalmente. Vira e mexe, você fala assim, como não colocar a guitarra distorcida no foco? Não tem nenhum problema, desde que você faça uma coisa com qualidade, que você não destoe o estilo, fica... Exatamente. Aí você acaba criando até uma nova vertente, como foi no caso o Mangue Beat, né? O Mangue Beat nada mais foi que pegar... A raiz mesmo, né, de influências e trazer com essa roupagem pop, do rock, coisa e tal. E isso dá certo, então, meu... E pra qualquer profissional, né, quanto mais mente aberta você tiver, mais experimentações vão sair, dar certo, né? Então... Porque a música também é infinita, né? Ninguém tem uma fórmula, a música vai até aqui. Quando você acha que você chegou no seu limite, abre-se duas, três, cinco portas, você fala, meu Deus, ainda... É o lance do estar sempre se renovando e sempre, eu acho que antes de mais nada, é não ter o preconceito, né? Sim. Preconceito no ouvido atrapalha qualquer músico. Fica uma dica para você que tá começando, eu quero tocar igual... Meu amigo, vai, busca as raízes que você vai dar muito mais certo do que tentar ficar copiando que já tá meio pronto, né? Verdade. Vamos de mais som? Yeah. Homem Verde, Falamos Demais. E depois a gente comenta mais sobre o som. Esse é o Espaço Local de hoje com o Jean Praeira e o Charles Prado aqui no 104.9. Essa vida foi te ver crescer com os teus sonhos, o teu sorriso. E precisava alguém lhe falar algo que te fizesse caminhar e te levar. E quando as ondas do mar não vêm iguais, o tempo apaga aquilo que já não dá mais, nem o sol foi capaz. Sempre acontece com as melhores intenções, o vento as leva assim sem celebrações. E aí, fião, ninguém segura a mão. Devolvo a estrela ao seu lugar. Local. Parece que a gente pegou o caminho das trevas e já não há mais quem procure a felicidade. A paz e o amor esquecidos em ilhas de terror e guerras. Semeamos vento e trememos ante a tempestade. E mesmo sabendo que estamos matando a terra, seguimos rasgando as entranhas da mãe natureza. Parece que estamos lutando pra ver entre nós quem mais erra, fazendo da própria existência uma grande incerteza. Falamos de luz, mas estamos carentes de humanidade. Falamos de amor, mas o amor que falamos não é o de verdade. Falamos de paz, mas são tão desiguais nossos objetivos. Estamos aqui sem saber bem por que continuamos vivos. Parece que a gente perdeu a noção de valores. Respeito e a dignidade. O vírus do ódio se espalha, sem trégua, sem volta e sem freio, matando a fé e roubando nossa identidade. E mesmo sabendo que podia ser diferente, seguimos cegos e afogados em ignorância. Parece até que a gente esqueceu que a gente é gente, e que pra ser gente é preciso ter fé e esperança. Falamos de luz, mas estamos carentes de humanidade. Falamos de amor, mas o amor que falamos não é o de verdade. Falamos de paz, mas são tão desiguais nossos objetivos. Estamos aqui sem saber nem por que continuamos vivos. Falamos de luz. Oh. Espaço Local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Esse é o programa Espaço Local nessa quarta-feira. Hoje recebendo o Jean Praera e o Charles Prado aqui, mostrando um MPB de primeiríssima qualidade. Já tô rotulando aqui o som de vocês. Não, não tem nada de regra, é MPB. Ué, música popular brasileira. Vertentes para o reggae e forró. Então, vamos deixar assim. Vamos ouvir aí Falamos Demais e Homem Verde. Comenta aí. O Homem Verde é você também que está aí na composição, né? Essa a é ideia principal de quem que é? Sua ou do Jean? Não, Homem Verde, na verdade, eu e o Pico. Do Engrenagem. O Pico do Engrenagem. A gente era moleque e compôs essa música na calçada, lá na rua. A gente morava, era vizinho, né? Um de frente pro outro. E aí a gente tocava violão. Eu acho que a gente tinha levado pé na bunda, viu? Pela letra. Pela letra, é? Eu acho, diz a lenda. Essa música já tem, então, quantos anos? Já tem, já passou cara, dos 10, aí fácil. Se eu te falar que eu não lembro, porque a idade não me permite mais esse tipo de precisão. É ruim. Então, é aquela visão que a gente tinha antes, né, do pessoal das antigas, da André Duarte, do Jazone. Agora acho que a molecadinha tá tendo a gente, né? Fala, aquele cara que toca lá das antigas, né? É verdade, né? Tem um pessoal das antigas aqui e quando se menos espera, a gente tá virando das antigas também. Uma vez a gente fez um rapa na casa do Carlão, Super Máfia, e foi uma foto pro Facebook. Alguém lá embaixo colocou os dinossauros. É, não, mas é isso mesmo, a gente tava comentando aí, 10 anos foi agora, dá a impressão que a gente fala, 10 anos... Não, mas já estamos em 2015, cara. Nossa. 2005 tava ali, a gente fica achando que não, isso aconteceu há 30 anos. Não, cara. Séculos. Estamos ficando velho mesmo. E falamos demais aí que teve participação, né? Como é que é, o Jean? É a música do João, né? Isso, João do Terra. João Terra, Força, Força. É, falamos demais, que eu fiz questão de gravar aí, fazer uma... Eu gravei até em uma oitava abaixo a voz, né? Coloquei duas vozes assim pra ter uma intensidade legal, maior na letra. Bacana. Interpretação. Aproveitando o gancho aqui falando do João Terra, o próximo encontro Espaço Local, que vai ser agora em setembro, no dia 24, lá no Blues, o Espaço Local vai ser com o João Terra. Força, vamos força. Ter o convidado aí, o Divino Sununga também, que é outro multifacetado lá da região sul, lá que tá... Aquele lá também é um cara que eu tiro o chapéu, viu? Sununga, bebê. Sununga é a maior figuraça. Hora ele tá no reggae, hora ele tá no rap, hora ele tá no rock. Pra ele não tem tempo ruim, meu. O negócio dele é escrever música e sair cantando. Então, vamos falar de agenda. Como é que tá... como é que faz pra falar com o Jean Praeira? Como é que faz pra ouvir o som de vocês? Como é que tá a agenda musical? Massa, tem bastante som no SoundCloud, né? SoundCloud, Jean Praeira. Tem algumas coisas também do Praeira que tem lá, algumas composições. É, tem até uma que eu queria agradecer o Chico Salem, que é o guitarrista do Arnaldo Antunes, que cedeu uma música chamada Caieira, que cedeu. Não, pode fazer, não, na onda de vocês mesmo. É uma pegada mais MPB, que a gente fez uma levada shot da praia. E SoundCloud, palco MP3 também, Facebook, Jean Praeira, só entrar em contato com a gente. Essa semana... Telefone para contato? Vamos lá, 991353986. Isso aí, como é que tá a sua agenda? Vamos lá, quinta-feira, Taubaté, sexta, Pindamonhangaba, e sábado, Porca Miséria, também ali, por Taubaté também. Ó, legal, hein? O som de Ubatuba subindo a serra, hein? Ubatuba Charles tá junto nesse empreendimento também, tá subindo a serra também junto com o Jean? Então, eu preciso acertar isso com ele. Viu, isso daí que dá, meu. Esses músicos de Ubatuba tem... Quantos projetos que você tem aí, na sua pista? É, não sei. Então, viu? Você vê, você não, mas... e um brother seu, que eu gosto muito, o Vandeco, foi... E aí, Vandeco, não, tô com um projetinho aqui. Tô sempre num projeto. E a gente se encontra às vezes, né? Hoje eu vou estar com o Vandeco, trocando uma ideia sobre outra coisa aí também. Então, mais um projeto. Mais um projeto. Mas o Praeira, o legal do Praeira, assim, que foi angariando uma galera, uns amigos aí no Vale, em São Paulo, e favorece a logística, né? Nessa onda que eu entrei agora nos últimos anos de troca de fralda e tudo mais, eu fiquei um pouco fora da estrada. Então, quando é aqui pertinho, eu consigo acompanhar. Sim, entendi. Né? Mas o que deixa mais fácil a logística do Praeira é que um show em São Paulo, tem uns músicos lá que conhecem todo o repertório, né? O Jean já faz o contato prévio, ó, tem tal data, né? O Bona, quando ele não tá na estrada também com canaviar, rastapé, peixe elétrico, né? Ele consegue acompanhar lá, aqui no Vale também tem uma galera, e no litoral. Então, quando a agenda bate, eu tenho o maior prazer de subir, sim, a gente vai, se diverte, toca, e fica legal, fica bom, né? Nossa. Legal, você também tem um canal aí, pra entrar em contato com você, se quiser. Então, já acabou de dar meu celular aí, sem eu saber. Ah, o celular era do seu! Eu quero ver. Boa, já viu? É. Viu como é legal fazer rádio ao vivo? Por causa disso, você pega o cara aqui de calça curta aqui. No... Bom, você deu o meu celular? Eu acho que ele vai perder show. Os caras vão me dar, tem data. Puta, não tem, cara. Ele não me passou nada aqui ainda. Vamos ver. Não, acho que o mais legal, né, nessa história toda, principalmente aí quando tem anos de estrada, é justamente a amizade, né? Tem que trabalhar esse outro lado também. De nada adianta a música ser ali toda conectada, coisa e tal, se não tiver o entrosamento pessoal. Eu sempre falo que a banda é igualzinho uma família, cara. Tem os seus altos e baixos. Também lida-se com o outro lado, que é o brilho, né? Que é lidar com o ego. Ah, mas a música é minha, você tá querendo... Sabe, tem que saber trabalhar esse lado. E aí, no caso, aí, acabou de ser dado o seu celular aí. Repete o número do celular aí. Bom, vamos de mais som, então. Lembrando, daqui a pouco eu passo pra você aí a agenda musical do Blues on the Rocks. Enquanto isso, mais sons... Frieza Europeia, novos Caiçaras, vamos com esse som aí, só você e Reggae Ela. Hoje a presença do Jean Praeira e o Charles Prado aqui no Espaço Local. pararará, hey. Viverei um dia de cada vez, como queira, como disse. Sua frieza europeia não esquenta meu coração, muito menos a cabeça. Viverei um dia de cada vez, como queira, como disse. Sua frieza europeia não esquenta meu coração, muito menos a cabeça. Um café gelado pra lembrar, doces manhãs repletas de alegria. Num descuido encanto pode quebrar, chorando eu, menino ou sem menina. Chorando eu, menina ou sem menino. Chorando eu, menino ou sem menina. Pararararara, hey. Parapararara, hey. Viverei um dia de cada vez, como queira, como disse. Sua frieza europeia não esquenta meu coração, muito menos a cabeça. Um café gelado pra lembrar, doces manhãs repletas de alegria. No descuido e canto pode quebrar, chorando eu, menina ou você, menino. Chorando eu, menino. Espaço local. Nada melhor que o tempo pra se esquecer de um amor. Fica aqui dentro do peito, se remoendo, causando dor. Encontrei em você uma razão de viver. Não querer te conhecer, não querer te escolher, não te ter, não te perder. Não te ter, não te perder. Quero contar as estrelas, violão, ondas perfeitas. Uma noite de cinema, vem logo me aceita. É a lua nos dizendo que devemos ficar juntos. O vento sussurrando que nós dois somos um mundo. Na cabeça a ilusão de ver você me dizer: eu quero estar com você. Só você, só você, só você. Só você, só você, só você. Vem logo me aceita. É a lua nos dizendo que devemos ficar juntos. O vento sussurrando e nós dois somos o mundo. Na cabeça a ilusão de ver você me dizer: eu quero estar com você. Só você, só você, só você. Só você, só você, só você. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, o programa Espaço Local hoje com Jean Praeira e Charles Prado batendo aquele papo aqui com a gente. Acabamos de ouvir aí as músicas com os novos Caiçaras Frieza Europeia. E depois só você com a participação de quem? Da Lia Marques? Do Grupo Paranga. Mas daqui a pouco você já vai falar isso pra gente já. Antes eu vou passar a agenda musical do Blues on the Rocks, começando amanhã, quinta-feira. Se não me engano, é a primeira vez que o Man Baby Music Monster vai fazer um som lá no Blues. Então, olha só. Aquela força aí pra galera, pro Henry e todo mundo da banda. Sexta-feira tem Back to Back e Balatac no sábado, lá no Blues on the Rocks, que fica na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Ô, grande som, hein? Vamos falar aí um pouco aí desse som que acabou de passar, que o Novos Caiçaras, Frieza Europeia. Fala um pouco dessa música aí. Frieza Europeia, a participação da Lia Max. Vocês estavam falando de pé na bunda, né? Foi um meio que... uma namorada. Términos de relacionamento. Aí eu falei, vou fazer uma música, né? Aí eu caminhando pela praia assim com o violão, comecei a tocar as primeiras partes da música. Viverei um dia de cada vez, como queira, como disse. Sua frieza europeia não esquenta meu coração, muito menos a cabeça. Ela... nossa, mas podia ser a luz dos olhos meus, né? Tipo, falar, ainda há tempo de mudar a letra. Ah, sim. Mas foi nessa onda aí. Tipo, uma sátira, uma sátirazinha aí. Sim, e tem a participação também da Lia Marques, do Paranga, né? Que Paranga. É uma banda... Se você não conhece, caro ouvinte, procure, porque essa banda tem história aqui na nossa região, viu? Grupo Paranga, de São Luís Paraitinga. E depois ouvimos Só Você, que também faz parte da nossa programação aqui no Momento Espaço Local. Essas músicas, então, não são nada novas, né? Elas vêm tem um tempinho. De um tempo, né? Essa Só Você, eu tinha um refrão, assim, um tempo que eu tinha um quiosquinho ali na Vermelhinha do Centro, bem no começo do lado direito. Aí eu tocando assim, aí tinha uma brodzinha que sempre colava lá com a flauta transversal. Ela apareceu com um caderno de poesias. Falou, eu tenho essa música aqui, meu. Você não tem nenhuma poesia que encaixa nessa levada aqui? Não. Ela já abriu uma parte lá, já começou a mandar. Que legal, tipo, um hip hop lá com essa outra parte da letra aí. Pô, bacana, hein? Muito bom. Então, já vamos partir já pra nossa saideira de hoje aí com... a música Reggae Ela, né? Reggae Ela. Que também eu gosto muito desse som. Vamos ver se a gente consegue realmente marcar aí um encontro Espaço Local aí para os próximos meses aí para o Jean fazer o som lá e para você prestigiar essa MPB de primeiríssima qualidade que o Jean vem fazendo ao longo desses anos aqui em Ubatuba. Vamos ver se a gente consegue prestigiá-lo ao vivo lá no Blues. Quer deixar o último recado aí? Agradecer salve, cara, novamente pelo convite e parabenizar aí por esse espaço local que vem dando um up nas bandas locais de Ubatuba. Viva a música brasileira, as músicas próprias, né? Sim. Vender o nosso dúvida. Próprio peixe. E é isso. Vamos ver se rola essa onda no blues com as pitadas de distorções de Charles Prado também. Ah, sim. Eu achei muito legal essa mistura do som de vocês. Bem legal. Show. MPB de primeiríssima qualidade. Manda um abraço. Vamos chamar vocês de como é que é? Shot Caiçara, né? É isso não. É MPB, cara. Fica mais fácil para denominar o som de vocês. Dá seu salve aí Charles. Aí, Bru, valeu o convite. É, foi bom que eu consegui, né, correr para cá. Aparecer, hoje tava, né? É, tava, enfim, né, consegui vir, chegar a tempo. Legal. Adorei. É, sempre ouço a rádio, gosto de ouvir todo mundo que tá aparecendo aí, porque às vezes a gente fica meio fora do circuito, né, cuidando de outras coisas, e a rádio é o mecanismo que vai atualizando a gente das coisas. Sim, eu ouvi muita coisa boa, é, fiquei muito feliz com esse programa, porque vai atualizando a gente, né, que não fica assim, a gente tá toda noite na rua, mas vai, toca e volta para casa, então perde um monte acaba não de coisa. Vendo o que tá acontecendo em outros pontos, né. Pois é, e a gente acaba ouvindo os amigos aí pela rádio mesmo, é um canal que para mim facilita muito a minha vida. Né? E ouvir a sua música na rádio é diferencial, legal, né? Não é falar, olha, aquela música é minha, é bom. E tal, isso é muito bacana. É bom, valeu. Valeu, só tenho a agradecer a presença de vocês aí. Vamos marcar. Esse é o primeiro de vários outros, tá? Bate-papos, tá? Assim que vocês tiverem coisas novas, um projeto bacana, vamos tocar no seu. Dá um toque aqui, escorre aqui, nem que seja para fazer 15 minutinhos rapidamente aqui. A gente faz, esse é o Espaço Local, é dedicado para vocês, músicos aqui de Ubatuba, que acredita na própria música. Saideira de hoje com Reggae Ela, que você também conhece no nosso momento Espaço Local. Lembrar novamente, amanhã, quinta-feira, Man Baby Music Monster, fazendo aí a agenda musical do Blues on the Rocks, Back to Back na sexta e Balataque no sábado. Valeu, um beijo a todos, valeu Jean, valeu... E viva o Batuba e Reggae Ela, encerrando esse bate-papo muito bacana com o Jean Praier e o Charles Prado. Até a próxima quarta, valeu, um beijo e tchau. Valeu, galera! Você nem imagina. Me perco em meus pensamentos, fujo, mas não posso evitar. Me vem logo esse jeito de me abraçar. Quero tanto os seus beijos, mesmo tão longe. Busco em tudo o teu cheiro, na roupa que usei não posso nem lembrar. Logo esse jeito de me abraçar. Só pra relembrar nós dois, ainda que fosse mentira. Você chega e depois me diz que aquele amor não ia se acabar. E depois de me ver, resolveu ficar. Se um dia você plantar uma flor, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, reggae, ela. Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h, aqui na Gaivota FM.